You shout out, but I can't hear a word you say. Então. E mexeu no cabelo, sabe, pra me impressionar. Falava pras amigas uns dias que tava doidinha pra conhecer o NK. Quando eu passo ela aponta, ainda comenta com as amigas. Vai falando ao moleque de volta por onde ele passa, balança o coração das meninas. Sabe como? Assim. Eu passei de nave, ela me viu. Desacreditada, ela pensava que a firma caiu. Tá mil, tá mil. Dia viu nota de 100 na beira da praia, pilotada nova, 1100 né, que tem, tem meu bem. Eu desci outro dia pro baile de Guarujá. Eu trombei com as quatro delícias na Porsche Cayenne ao som do NK. Pra NV elas apronta, elas rebola e fina. E o garçom foi trazendo a bebida no final do baile, a novinha que cê é minha. Eu passei de nave, ela me viu. Desacreditada, ela pensava que a firma caiu. Tá mil, tá mil. Outro dia viu nota de 100 na beira da praia, pilotada nova, 1100 é que tem, vem meu bem. Já amanhecendo de eu saindo de Guarujá, as delícias desacreditadas postou lá no Face que eu ia tá lá pra surfar. Aí que ela se engana, só sei ver essa imã da rima. E também não sabia que eu já tava em Marizias do Yacht com suas amiguinhas. Essa é nossa vida. Eu passei de nave, ela me viu. Desacreditada, ela pensava que a firma caiu. Tá mil, tá mil. Outro dia viu nota de 100 na beira da praia, pilotada nova, 1100 né, que tem, tem meu bem. I can't hear a word you say.